Fecheiro 30, página 288. Era um beco largo e serpenteante. A tipografia ficava no início. Dos lados havia edifícios de arrendamento e construções prósperas. Mas só prestei atenção ao delicado letreiro branco que pendia junto à porta. A. Malcolm, impressor e livreiro. Livros, cartões de visita, panfletos, cartas. Estendi a mão para tocar nas letras escuras do nome Malcolm, Alexander Malcolm, James Alexander Malcolm, Mackenzie, Fraser. Talvez, se demorasse mais um minuto, perderia a coragem. Empurrei a porta e entrei. Havia um largo balcão a todo o comprimento do espaço da frente para a porta, com um tampo aberto. E uma estante ao lado, com várias bandejas de caracteres. A porta aberta por trás deixava ver uma prensa. Inclinado sobre ela, de costas para mim, estava Jamie. És tu, Gordy? Perguntou sem se virar. Vestia uma camisa e calças de montar. Nas mãos tinha uma pequena ferramenta com que fazia algo no interior da prensa. Demoraste muito. Conseguiste? Não é o Gordy, disse eu. A minha voz saiu mais aguda do que era costume. Sou eu, Claire. Ergueu-se com muita lentidão. Deixara crescer o cabelo num grosso rabo de cavalo de um intenso ruivo dourado, com reflexos acobreados. Tive tempo de reparar que o laço que lhe atava o cabelo atrás era verde. E só depois se virou. Olhou-me sem falar. Um tremor percorreu-lhe o pescoço musculado, como que para engolir em seco, mas acabou por não dizer nada. Era o mesmo rosto largo e cheio de bom humor, os mesmos olhos azul escuros, ariscos, sobre as altas maçãs do rosto de viking, a boca larga com um esboço de sorriso, as linhas que rodeavam os olhos e a boca. Estavam mais profundas, é claro. O nariz mudara um pouco. A ponta estava mais afiada e engrossava mais acima devido a uma fratura antiga. Atravessei a portinhola do balcão sem ver mais do que os seus olhos. Pigarreei. Quando é que partiste o nariz? Os cantos da sua boca larga elevaram-se um pouco. Uns 3 minutos depois de te ver pela última vez. Sassenach. Havia uma hesitação no nome, quase uma pergunta. Apenas nos separavam 30 centímetros. Estendi a mão para tocar na pequena linha de fratura. Ele recuou, como se tivesse apanhado um choque elétrico. E a sua expressão calma dissipou-se. És real? Sussurrou. Se me parecera antes vê-lo pálido. Num instante, o seu rosto perdeu todo o vestígio de cor. Os olhos reviraram-se e ele caiu contra a porta, fazendo chover papéis e objetos vários que se encontravam na prensa. Pensei, distraída, que caíra com bastante gentileza para um homem tão corpulento. Fora só um desmaio. Quando me coloquei a seu lado para lhe desapertar a camisa, os seus olhos já começavam a pestanejar. Não tinha agora dúvidas de qualquer espécie, mas procurei automaticamente enquanto lhe abria a camisa de linho. Estava ali, claro, a pequena cicatriz triangular, mesmo acima da clavícula, deixada pelo punhal do capitão Jonathan Randall, do 8º Regimento de Dragões de Sua Majestade. Estava a recuperar a sua saudável cor normal. Sentei-me no chão com as pernas cruzadas para apoiar a sua cabeça no meu colo e acariciei o seu cabelo denso e suave. Abri os olhos. É assim tão mau? Perguntei a sorrir. Eram as mesmas palavras que eu dissera no dia do nosso casamento. Agora, sustentando a cabeça dele no meu colo, mais de 20 anos depois. E pior, Sassenach, Respondeu ele, esboçando algo parecido com um sorriso. Sentou-se com brusquidão para me olhar fixamente. Meu Deus do céu, é real, sim? Também tu? Levantei o queixo para o olhar. Pensava que estavas morto. Queria falar com rapidez, mas a voz traiu-me. As lágrimas corriam pela cara, indo ensopar o rude tecido da sua camisa, quando me abraçou com força. Eu tremia tanto que só passado um bocado me apercebi de que também ele tremia e pela mesma razão. Não sei quanto tempo passámos assim, sentados no chão empoeirado, abraçados e chorando a saudade de 20 anos. Ele entrelaçou os dedos no meu cabelo e puxou até os soltar. Os ganchos caíram ressoando no chão como granizo. Eu tinha os dedos afundados no seu braço, como se pudesse desaparecer se a ele não me prendesse fisicamente. Presa desse temor, segurei-me bruscamente aos seus ombros para não o perder. Olhou-me desesperadamente, levantando uma mão para seguir a linha dos meus ossos, uma e outra vez, sem prestar atenção às lágrimas que me escorriam pela cara. Fundei alto, o que parece tê-lo trazido de volta à realidade. E então largou-me e procurou um lenço de mão que usou primeiro para me limpar desajeitadamente a cara e depois a dele. Dá-me isso. Tirei-lhe o pano para me assoar com força. Agora tu. Houve um grasnido de ganso estrangulado. Ri como uma criança desfeita pela emoção. Ele sorriu também, sem deixar de me olhar. De perto, não pude conter-me em não o tocar. Lancei-me contra ele, que levantou os braços ao mesmo tempo para me receber. Apertei-o até que rangesse as costas, enquanto ele acariciava as minhas, repetindo o meu nome incansavelmente. Por fim, consegui soltá-lo e recompus-me um pouco. Ele olhou para o chão entre as pernas, com a testa franzida. Perdeste alguma coisa? Perguntei, surpreendida. Levantou os olhos com um sorriso um pouco tímido. Temia ter-me descontrolado a ponto de urinar, mas não. Sentei-me em cima de um jarro de cerveja, um aromático charco de líquido pardo. Estendia-se pouco a pouco por baixo dele. Com um grito de alarme, pus-me de pé e ajudei-o a fazer outro tanto. Depois de um vão esforço para minimizar os danos na parte de trás, Jamie encolheu os ombros e optou por desabotoar as calças. Deteve-se ao senti-las descer pelas pernas, ruborizado. Não há problema, disse eu, sentindo um intenso ardor cobrindo-me as faces. Estamos casados. Mas baixei os olhos um pouco sufocada. Acho eu, pelo menos. Ele olhou-me fixamente e logo um sorriso se esboçou na sua boca larga e suave. Estamos casados, sim. Já livre das calças manchadas, avançou para mim. Estendi a mão, tanto para o deter como para o acolher. Deteve-se a um palmo para pegar na minha mão. Os seus dedos detiveram-se no meu anel de prata. Nunca o tirei, balbuciei. Parecia-me importante que ele o soubesse. Apertou-me levemente a mão, sem soltar o anel. Quero... Engoliu em seco e percorreu o anel de prata com os dedos mais uma vez. Desejo muito beijar-te, disse docemente. Posso? Sim, sussurrei. Puxou-me lentamente para si, pousando a minha mão contra o seu peito. Há muito tempo que não faço isto, disse eu. A sombra e o medo escureceram o azul dos meus olhos. Nem eu. Segurou-me o rosto entre as mãos, com muita suavidade, e comprimiu a sua boca contra a minha. Não sabia dizer o que esperava. Uma repetição da fúria desabrida que acompanhara a nossa separação final? Mas agora éramos desconhecidos. Tocámo-nos lentamente, pedindo e aceitando uma muda permissão com os lábios calados. Mantivemos os dois os olhos fechados. Simplesmente tínhamos medo de nos olharmos. Sem levantar a cabeça, afagava-me gentilmente, sentindo os meus ossos através da roupa, familiarizando-se de novo com o território do meu corpo. Por fim, a mão dele viajou pelo meu braço, até à minha mão direita. Os seus dedos palmilharam-me a mão até encontrarem o anel e então percorreram-no em círculos, tateando o padrão entrelaçado já gasto pelo tempo, mas ainda bastante distinto. Afastou os lábios dos meus, passando-os pelas minhas faces, pelos meus olhos. Afaguei-lhe as costas suavemente, sentindo através da camisa as marcas que eu não conseguia ver, resquícios de cicatrizes antigas, como o meu anel, gastas, mas ainda bem perceptíveis. Vi-te tantas vezes, sussurrou-me ao ouvido. Vinhas até mim com tanta frequência, às vezes quando sonhava, quando tinha febre, quando me sentia tão assustado e só pedia para morrer, quando me fazias falta. Via-te sempre sorrindo, com o cabelo encaracolado em redor do rosto, mas nunca dizias nada e nunca me tocavas. Agora posso tocar-te. Aproximei a mão e toquei-lhe na face, na orelha, no maxilar. A minha mão avançou então para o seu pescoço, por debaixo do cabelo cor de bronze. E ele ergueu a cabeça por fim e tomou-me a cara entre as mãos. O amor brilhava fortemente nos seus olhos azul escuros. Não tenhas medo, disse ele suavemente. Agora estamos juntos. Podíamos ter ficado indefinidamente assim, de pé, a olhar um para o outro, se não tivesse soado a campainha da porta. Soltei Jamie para me voltar bruscamente. Um homenzinho rijo com um rebelde cabelo negro olhava-nos boquiaberto da entrada com um pequeno pacote nas mãos. Ah, chegou, Gordy. Por que demorou tanto? Perguntou Jamie. Gordy não disse nada, mas os seus olhos não se desviavam do patrão. Com as pernas desnudas, a camisa, calças e sapatos espalhados pelo chão, e eu nos seus braços, com o vestido amarrotado e o cabelo solto. O seu rosto enrugou-se com um semblante de censura. Demito-me, disse, com a rica entoação do oeste da Escócia. O trabalho de impressor é uma coisa, mas trabalhar para um católico imoral é outra bem diferente. Fazia-o porque gostava da sua alma, homem, mas orgias no próprio local de trabalho, isso já é demais. Demito-me. Depositou o pacote no centro do balcão e, girando sobre os calcanhares, marchou até à porta. E ainda nem é meio-dia, acrescentou. A porta fechou-se com estrondo atrás dele. Jamie ficou a olhar para a porta por um momento. Depois deslizou lentamente até ao chão, rindo tanto que os seus olhos se encheram de lágrimas. E ainda nem é meio-dia, repetiu, secando as lágrimas. Oh, Gordy, por amor de Deus! Não pude deixar de rir também, embora estivesse preocupada. Não queria causar-te problemas, disse. Achas que ele volta? Fungou, limpando o rosto com a manga da camisa. Sim, anda sempre por aí em Wickham Wind. Daqui a pouco irei vê-lo para lhe explicar, disse. Olhou-me como se estivesse a começar a compreender. Sabe Deus como. Tens outro par de calças? Perguntei, recolhendo as que estavam molhadas para as pôr a secar no balcão. Sim, lá em cima, espera um pouco. Meteu o seu largo braço no armário e retirou uma placa que dizia "Volte já". Depois de colocar na porta, fechou-a com o trinco e voltou-se para mim. Queres subir comigo? Perguntou, com os olhos faiscando e estendendo o braço como um convite. Se não te parecer imoral, por que não? Tinha o riso à flor da pele. Por acaso não estamos casados? O andar superior dividia-se em dois compartimentos, um de cada lado do patamar, com uma pequena casa de banho em frente. O quarto de trás estava, obviamente, dedicado a armazenar objetos de trabalho. O outro era sóbrio, como uma cela monacal. Havia uma cómoda com puxador de cerâmica, uma pia de lavar as mãos, uma banqueta e uma cama estreita. Ao vê-la, deixei escapar um suspiro. Somente então percebi que sustinha a respiração até àquele momento. Jamie dormia sozinho. Um rápido olhar em redor foi suficiente para confirmar que não havia sinais de presença feminina. O meu coração voltou a bater no seu ritmo normal. Jamie, de costas para mim, estava a abotoar as calças limpas, mas notei um certo pudor tenso nos seus ombros. Eu sentia uma tensão similar no seu pescoço. Recuperados da sensação do reencontro, sentíamo-nos ambos atacados de timidez. Vi-o relaxar os ombros enquanto se voltava para mim. Alegro-me muito em ver-te, Claire, disse suavemente. Temia que jamais... Bem, encolheu levemente os ombros e olhou-me nos olhos. E a criança? Perguntou. Eu sentia visivelmente no seu rosto a esperança e o medo e o esforço em dominar as sensações que produziam. Estendi a mão com um sorriso. Vem cá. Pensei muito no que levaria comigo, se a minha viagem através das pedras tivesse êxito. Depois das acusações de bruxaria que haviam recaído sobre mim, tinha de ter muito cuidado. Mas havia pouca coisa que levar, fossem quais fossem as consequências, se alguém reparasse. Fiz com que se sentasse ao meu lado na cama e tirei do bolso um pequeno pacote retangular que preparara cuidadosamente em Boston. Depois de retirar a proteção impermeável, coloquei o conteúdo nas suas mãos. Aqui tens. Pegou-lhe com cuidado, como quem manipula uma substância desconhecida, possivelmente perigosa. As suas mãos seguraram por um momento as fotografias. A cara redonda de Brianna, recém-nascida, estava nos seus dedos. Com os pequenos punhos cerrados sobre a manta, com os olhos fechados e a boquinha apenas entreaberta com sono, Jamie estava absolutamente pasmado com a fotografia. Apoiou as fotos contra o peito imóvel, com os olhos dilatados e fixos. É a tua filha, disse. Voltei o seu rosto atónito na minha direção para o beijar suavemente nos lábios. Refeito, pestanejou e a sua expressão voltou à vida. Minha? Ela? Estava rouco de tão impressionado pela fotografia. Filha? Minha filha? Ela sabe? Sim, vê o resto. Deslizou a primeira foto entre os seus dedos. Brianna, banhada de açúcar, com o seu primeiro bolo de aniversário, 4 dentes num sorriso de travessura. Jamie emitiu um som inarticulado e afrouxou os dedos. Brianna, com 2 anos, com a sua roupa de inverno, as formas redondas e as faces rosadas. Bri, com 4 anos, de pernas cruzadas, com o cabelo a brilhar, posando para o fotógrafo, com um fatinho branco. Aos 5, com a primeira lancheira, pronta para apanhar o autocarro que a levaria para a escola. Não me deixou que a acompanhasse, queria ir sozinha. É muito valente, não tem medo de nada. Meu Deus, exclamou, ao ver a foto de Bri com 10 anos, sentada no chão da cozinha, abraçada ao Smokey, o nosso grande Terra Nova. Essa era colorida. Os cabelos brilhavam intensamente contra o pelo negro do cão. Tremiam-lhe tanto as mãos que já não conseguia segurar nas fotografias. Tive de lhe mostrar as últimas. Bri, já maior, rindo ao mostrar o que tinha pescado. De pé, diante de uma janela. Ruborizada e com os cabelos em desalinho, depois de ter cortado lenha, apoiada no cabo do machado. Essas mostravam o seu rosto, com todas as expressões que eu tinha captado. O nariz e a boca largos, as altas maçãs do rosto de viking e os olhos rasgados. Era uma versão mais delicada do seu pai, do homem que, sentado na sua cama, junto de mim, movia a boca sem dizer nada, deixando correr caladamente as lágrimas. Puxei-o contra o meu peito, sentindo com força os seus ombros trêmulos. As minhas próprias lágrimas caíram sobre o seu cabelo. Como se chama? Levantou o rosto, por fim, secando o nariz com as costas da mão. Pegou nas fotos com delicadeza, como se pudessem desintegrar-se. Que nome lhe deste? Briana, disse, orgulhosa. Briana? Que nome tão horrível para uma menina! Insurgi-me contra o reparo. Não é horrível, repostei. É um nome formoso. Além do mais, disseste-me que a chamasse assim. Como podes dizer que é horrível? Eu disse, balbuciou. Claro que sim. Quando, da última vez que te vi, apertei os lábios para não chorar. Passado um instante, já dominados os sentimentos, acrescentei. Disseste-me que desse ao bebê o nome do teu pai. Chamava-se Brian, não era? Sim, está certo. Era como se o sorriso lutasse no seu rosto para se impor a todas as outras emoções. Sim, tens razão, está certo. Só que imaginei que seria um menino. E lamentas que não tenha sido? Perguntei com um olhar fulminante. Ele deteve-se, segurando os meus braços. Não, não lamento, claro que não. Torceu levemente a boca. Mas não vou negar que tudo isto é um verdadeiro choque, Sassenach. E tu também. Olhei-o por um momento, imóvel. Eu sabia que tivera meses inteiros para me preparar e ainda assim me tremiam os joelhos. Suponho que sim. Não gostaste que eu tivesse vindo? Engoli em seco. Queres que me vá embora? Apertou-me com tanta força que deixei escapar um pequeno grito. Ao dar-se conta de que me magoava, afrouxou os braços, mas sem deixar de me segurar com firmeza. Estava pálido. Não, disse com alguma calma. Não quero. Repentinamente cerrou os dentes. E logo concluiu com muita decisão, não. Deslizou uma mão para baixo para tomar a minha, enquanto estendia a outra para as fotografias. Apoiou-as no joelho para as olhar com a cabeça inclinada para que eu não visse o seu rosto. Briana, murmurou. Mas pronuncias de modo errado, Sassenach. Diz-se. E ele disse, com uma estranha cadência, acentuando a primeira sílaba e sussurrando apenas a segunda. Briennach. Briennach, repeti divertida. Ele assentiu, com os olhos cravados nas fotografias. Briennach. É um belo nome. Ainda bem que gostas. Fala-me dela. Continuava a olhar com as suas feições largas, a menina vestida com as roupas da neve. Como era ela em pequenina? Qual foi a primeira palavra que disse quando aprendeu a falar cão? Essa foi a primeira palavra. A segunda foi não. O sorriso alargou-se no seu rosto. Sim, essa é a que todos aprendem logo de seguida. Parece que ela gosta de cães? Dispôs as fotos em leque, como se fossem cartas, procurando aquela em que ela aparecia com o Smokey. Que cão lindo! De que raça é? Terra Nova. Inclinei-me para procurar. Aqui há outra em que ela está com um outro cão que um amigo meu lhe deu de presente. A luz do dia cinzento desvanecia-se. De repente, um grunhido feroz interrompeu o nosso diálogo. Saiu de dentro do corpete do meu modelo, Jéssica Gutenberg. Tinha passado muito tempo desde o último lanche. Tens fome, Sassenach? Perguntou Jamie quase desnecessariamente. Bem, sim, agora que o mencionas, por acaso não guardas comida na gaveta? Nos primeiros dias do nosso matrimónio, eu adquirira o hábito de guardar pequenos lanches para satisfazer o constante apetite de Jamie. Ele desatou a rir. Por acaso sim, mas agora não tenho grande coisa, são uns pães rançosos. Será melhor que te leve a uma taberna e... Subitamente expulsou uma expressão de alarme. A taberna, meu Deus, esqueci-me do Sr. Willoughby. Antes que ele se pudesse decidir, eu estava de pé já à procura de meias limpas na sua cómoda. Atirou-me um pão para o colo. Quem é o Sr. Willoughby? Perguntei, espalhando migalhas. Com mil raios, murmurou. Eu disse que o iria buscar ao meio-dia, mas esqueci-me por completo. Já devem ser 4 horas. Com efeito, ouvi o relógio dar as horas há pouco. Com mil raios, repetiu. Meteu os pés num par de sapatos com fivelas de peltre. Pegou no casaco pendurado no cabide, mas deteve-se diante da porta. Acompanhas-me? Perguntou ansioso. Levantei-me, lambendo os dedos para vestir a minha capa. Não me conseguirias impedir nem com cavalos selvagens, assegurei-lhe.